volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, o reinício de um seriado fascinante, ou... Porque podemos falar... Meus amigos, vocês lembram do foguete partindo e da grande dúvida sobre quem estaria nele? Pois hoje posso abrir o jogo. Eram a Rainha Dúvida Primeira e o Doutor Sabe Muito, que fugiam do Planeta Zero depois que o robô Exatidão e a Secretária Incerteza deram um golpe de estado, assumindo o poder no Reino das Dúvidas. A viagem intergaláctica dos dois fugitivos levou-os ao planeta Gandaia, parecidíssimo com a Terra, onde eles casaram e montaram uma realidade virtual, ou seja, o Império das Tevilusões. O Doutor Sabe Muito, que virou o Rei Sabidão, o primeiro, vivia muito bem. Isto é, relativamente bem, até o dia em que aconteceu uma desgraça apocalíptica. Não! Não pode ser! Ai, que tristeza! Acalme-se, homem. O que foi? Nunca vi você tão nervoso assim. Acalmar? Eu? Diante de tanta sem-vergonhice? Mas o que aconteceu? Assaltaram os nossos bancos, por acaso? Que nada, muito pior. Então, destruíram todas as nossas indústrias? Ah, rainha, nada disso. Muito pior ainda. Então, deixe-me ver. Destruíram os nossos canais de TV Ilusões? Que nada. Sou um homem acabado. Totalmente perdido. O quê? Você? É, eu mesmo. Não. Não vai me dizer que você pegou a... Eu não peguei coisa alguma. É que pegaram. Pegaram? Quem é que pegou o quê? Ouça só o que fizeram comigo. Ô, espelho biotrônico, transmita a mensagem, por favor, que chegou pelo fio óptico. Acabo de sequestrar todas as bolas, todos os tacos e todos os buracos de golfe do Império das Tevilusões. Ponto. Devolverei somente se me solucionarem 3 charadas cheias de dúvidas. Ponto. Assinado Dr. Sadomor e seu assistente me roubou pilantra. Tá vendo só? Essa não. Que ideia mais genial. Parece até que esse tal de doutor sabe ler pensamentos. Mas não me vai dizer que você tá achando esse plano engraçado, tá? Claro, ora. Pois você não faz mais outra coisa a não ser jogar golfe o dia inteiro. Há muito que não sei nem se você me ama ou não. Ora, queridinha, tire essas graves sombras de dúvidas do seu céu primaveril. Então você não sabe... Ah, não venha você agora com essas suas velhas juras de amor que não colam mais, não. Depois daqueles anos gostosos, quando criamos o Império das Tevilusões aqui no planeta Gandaia, agora você só quer saber de jogar golfe e de se divertir. Ah, se eu pego esse doutor e seu assistente, não sei não. Aliás, espelho biotrônico, me dá aí a ficha dos dois, sim? O doutor Sadomor é formado em transmissão extrafísica de corpos pela Universidade Nabasca do planeta Especulato. E é um dos gênios mais perversos de todas as galáxias. Já possui centenas de impérios de Tevilusões no cosmos. E para completar sua coleção, só lhe falta o império do planeta Gandaia. Seu assistente é um dos engenhos maléficos mais eficientes da atualidade. O micro-robô ou mi-robô pilantra. Os dois têm o poder de se dissolver e materializar onde bem quiserem, só pela força de suas mentes. Essa não. Duvido que alguém possa ser mais poderoso do que o meu marido. É ou não é? Rei Sabidão Primeiro. Era o que eu imaginava. Mas o caso é que alguém sequestrou de fato todas as minhas bolas, tacos e buracos de golfe. E eu, assim, eu não sou mais eu. Eu me sinto totalmente perdido. Ora, homem, não vai me dizer que você, o grande Rei Sabidão Primeiro, dono do Império das Tevilusões da Gandaia, que você agora vai ter medo de um simples doutor. doutorzinho? Não sei, não. Ah, como é mesmo o nome dele? Doutor Sadomor. Ele é formado em transmissão extrafísica de corpos pela Universidade Nabasca do planeta Especulato e é um dos gênios mais perversos de todas as galáxias. E daí? Isso não é nada pro meu maridinho. E quem é mesmo o tal do assistente dele, hein? O assistente do Dr. Sadomor é um dos engenhos maléficos mais eficientes da atualidade, o micro-robô ou mi-robô pilantra. Tá vendo, querido? Além do mais, se você parar um pouco de jogar golfe e de levar a cevidinha mole, isso só lhe poderá fazer bem. Não é que eu seja dependente do jogo, mas... como é que eu fico sem o golfe? Então aceita o desafio desse tal doutor, como é mesmo? Sadomor. Pois é. Vamos, homem. Enfrenta o danadinho que eu quero ver. Ver o quê, mulher? Ora, ver se ele... quem sabe, né? Se ele é melhor do que você ou não. E você ainda duvida, por acaso? Claro. E há anos que você bem sabe por quê. Se duvido, logo existo. Ora, é ou não é? Tá bem. Aceito a guerra do golfe. Manda aí vir o tal do Sadomor. Mas mandar como? De que jeito? O Dr. Sadomor e o seu mi-robô pilantra têm o poder de se dissolver e materializar onde bem quiserem só pela força de suas mentes. Então, tá vendo? Que venham. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, mi-robô pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ah, que agradável surpresa, meu caro doutor. Como é mesmo seu nome? Sadomor, gentil rainha. Inteiramente a seu dispor. Sem esquecer de mim, seu assistente. Oh, bela flor. Bem, bem. Vamos acabar aí com esses papos encantados, tá? E passemos ao que interessa. Assim sendo... Isso, passemos aos negócios, porque é de negócios que eu mais entendo. E como só vendo? Que história é essa de sequestrar todas as bolas, todos os tacos e todos os buracos de golfe do meu império, hein? Ora, rei sabidão primeiro, faça jus ao seu nome. Use o seu desconfiômetro e veja que você perdeu a parada. E todos com uma só tacada. Não sei por quê, mas desde os tempos do robô Exatidão, sinto alergia a certas maquinetas eletrônicas tapadas. Pois eu estou achando tudo tri-emocionante. Ou será que não é? Ser ou não ser, já era a questão. Hoje é bem diferente. E o negócio é ser ou não um bom vilão. Mas antes que eu morra de rir, vamos então ao que interessa. O que você quer em troca dos meus objetos sequestrados, doutor? Ora, já lhe anunciei na mensagem. Quero o seu império das tevilusões. E assim seremos, de todas as galáxias, os maiores ladrões. Quer dizer, meu golfe pelo império das tevilusões, isso? É. E como é que vão ser as regras do jogo? Muito simples. Vou lhe conceder 3 semanas para responder 21 perguntas escondidas em 3 super charadas. Cada dúvida respondida é um ponto para você. Resposta errada é um ponto para mim. Quem fizer mais pontos ganha a cartada do destino. E se eu não tivesse certeza da vitória, seria um grande cretino. Não sei, não. Claro que sabe, ora. Você é ou não é o ex-doutor Sabe Muito e o atual Rei Sabidão Primeiro? É ou não é? Tá bem, rainhazinha querida. Fique fria, tá? Bem fria. 21 perguntas escondidas em 3 grandes charadas em 21 dias, é isso? Isso mesmo. E se você não acertar as soluções, adeus, golfe. E adeus, império das tevilusões. Ah, mas com as bolas, tacos e buracos de golfe, vocês podem até ficar. Mas me deixem, por favor, as tevilusões, tá? Senão, eu não sei, não. Ora, querida, você acha que vamos perder pra um parzinho como esse aí? Nós que nascemos campeões. Só que na vida de todos sempre aparecem senões. Então, vejamos a primeira charada. A resposta correta vale 2 bolas de golfe, certo? Diga lá, me roubou pilantra. Bem, prestem muita atenção que não tem repetição. Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida, Dá pra rir e chorar. Aí estão 7 dúvidas vitais numa charada de mestre. Vocês têm 7 horas de prazo para descobrir a primeira. Até breve. E a gente vai saindo de leve. E então, amigos, que tal? Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. Vocês conseguiriam resolver essa charada? Pois é, vejamos como o Rei Sabidão I e o seu espelho biotrônico estão decifrando o problema. Porque a rainha, por via das dúvidas, é que não vai querer nem poder ajudar muito, não é? Ou será que sim? Ai, não sei não. Mas o Dr. Sadumor era tão simpático. Ah, queridinha, agora não é hora pra brincadeira desse gênero. E aí, espelho biotrônico, como anda a pesquisa? Descobri as 7 dúvidas da charada. Eu é a primeira. Ouço é a segunda. Ar é a terceira. Esforço é a quarta. Da noite é a quinta. Sofrida, a sexta. E dá pra rir e chorar é a sétima. Cruz credo, gente. Isso é demais pra mim. É ou não é? Oh, querida. E pra que é que nós temos o nosso espelho biotrônico? Não é mesmo coisinha mais rica do papai? Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual, o Império das Tevilusões. Oh, mas que bichinho modesto esse, hein? Mas então, espelhinho meu, diga lá qual é a dúvida com esse eu, que eu quero recuperar as minhas 2 primeiras bolinhas de golfe. Eu é um pronome pessoal que se refere à pessoa que fala. E quem fala deveria pensar o que diz. Ou pensar porque fala, não é? Tá aí. Não falei que a gente ia decifrar logo a charada? O quê? Mas por que é que falamos, ou não? Para o espelho biotrônico, isso é brincadeira. Que vem agora el doutor Sadumor. Depressa, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Resolvemos a sua primeira dúvida, meu caro Sadumor. Eu não. Lógico. Como poderia saber tudo de cor? E aí? Como é a primeira questão da charada? Pois é, vejamos quem vai ganhar a parada. Diga lá, por favor, espelho biotrônico. Eu sou a pessoa que fala. E eu falo porque sei quem está falando. E eu sei quem está falando, porque sou eu é que falo. Quase certo. Só que ainda falta dúvida, Mor, que é... Quando eu falo, sei que não me calo. E quando calo, sei que não me ralo. Porque falar é prata, mas calar é ouro. E é assim que juntamos o nosso tesouro. Ih, credo, mas pra que todo esse palavrório, gente? Calma, calma, calma. Vocês chegaram bem perto, mas ainda não acertaram a resposta em cheio. Pois é, só ficaram pelo meio. Então manda o resto, espelho biotrônico. A fala foi a origem de todo o desenvolvimento humano. No início, nossos antepassados expressaram simples sons. Os sons são formados pela passagem da respiração pelas cordas vocais, cavidade bucal, língua, dentes e lábios. Os sons, com o tempo, foram se juntando em palavras, as palavras em frases e as frases em gramáticas, surgindo assim os idiomas. Então, Sadumor, você está vendo como é brilhante o meu espelho? Até aí tudo certo, mas eu quero saber por que é que falamos. E aí, quero ver se ele é mesmo esperto. Não sei, não. Mas confesso que há pessoas que falam mais pelas mãos do que pelos pés. Ou será que é o contrário? Amorzinho, deixa que o espelho fale, tá? Que é bem melhor. Ninguém sabe exatamente até hoje por que falamos. Sabe-se que o ser humano desenvolveu a capacidade de criar sons e palavras e de expressá-las oralmente devido ao seu cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado responsável pela fala. E então, Sadomor, ganho ou não ganho as minhas primeiras duas bolas de golfe? Esse homem não toma mesmo jeito. Está bem, sabidão. Essa primeira dúvida foi fácil, mas não esqueça, outras muito mais difíceis ainda virão. E aí? Adeus, Império das Tevilusões! Enquanto isso, vamos indo bem de leve. E amanhã é outro dia. E certamente voltaremos em breve. E que tal, amigos? Gostaram da primeira dúvida? Então não esqueçam de falar para todos os seus conhecidos que a Rainha Dúvida Primeira voltou. E voltou bem, como vocês ouviram. E de minha parte, olhem, vou falar cá entre nós, tá? Será que o rei vai decifrar o resto da charada com tanta facilidade assim, como nessa primeira dúvida? E quem vai sair vitorioso no fim? O que vocês acham? Pois é, quantas dúvidas, não? Mas uma coisa eu estou absolutamente certa, de que vocês não vão perder nosso próximo capítulo. É ou não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.